Estou recebendo aqui no estúdio a Adriana Izuca, ela que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Adriana. Bom dia. Estamos já quase no final de julho e agora esse mês de agosto é um mês bastante importante, né, no calendário de vacinação. Começa no dia 6, campanha, uma campanha nacional contra duas importantes doenças? Isso, no dia 6 de agosto tem início a campanha nacional, né, contra o sarampo e a poliomielite, e vai até o dia 31 de agosto, né? Essa campanha ela é voltada para as crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias, né? E no dia D, que vai ser dia 18 de agosto, é um sábado, as unidades de saúde também estarão abertas. E nesse ano especificamente existe uma importância muito grande da gente divulgar essa ação, porque os índices de vacinação estão caindo. Inclusive doenças aí como o sarampo estão, infelizmente, ressurgindo em território brasileiro? Isso. A gente está tendo surtos de sarampo em vários estados, né, do Brasil. A gente tem coberturas abaixo do que é recomendado, então o risco de reintrodução da doença é alto, né? Então, as crianças, elas devem ser vacinadas indiscriminadamente. Então, mesmo que seu filho esteja com a carteirinha em dia, ele tem que ir até a unidade de saúde, porque ele vai ter que tomar novamente a vacina da polio e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. E lembrando também que a vacina tríplice viral, ela faz parte do calendário, né? Então, até os 49 anos, ela faz parte do calendário da rede pública. Então, as pessoas que têm até 29 anos, elas têm que ter duas doses da vacina tríplice viral. E de 30 a 49 anos, ela tem que ter tomado uma dose da tríplice viral. Então, é importante que os adultos também estejam verificando a sua carteirinha. A campanha é para as crianças, né? Mas essa vacina, ela está sempre disponível nas unidades. Pois é, até quando o adulto for levar a criança ali, ele já pode aproveitar. Isso, também para atualizar sua vacinação. Né? Pode sim, uhum. Sempre levar, sempre é importante. E vamos destacar aqui também, porque esse dado local é muito relevante a gente passar, a questão da cobertura de vacinação aqui em Foz do Iguaçu. Infelizmente, nos anos anteriores, a meta não foi atingida? Isso, desde 2016 a gente não consegue atingir a meta, né, das coberturas vacinais, a gente tem atingido só da vacina BCG, que é feita na maternidade. Então, a gente está com mais pessoas suscetíveis, então tem um risco maior de reintrodução das doenças, né? A meta preconizada pelo Ministério é 95% da população na faixa etária, e a gente ficou ano passado, em relação à polio, com 71% e o sarampo 67%. Então, nossas coberturas, elas estão abaixo do recomendado. E a gente sabe que muitas pessoas argumentam, né, que, por exemplo, não levaram o filho para determinada campanha por questão de horários de funcionamento dos postos de saúde, que a gente sabe, inclusive a gente já debateu aqui na programação, né, que algumas adequações precisam ser feitas. Uhum. Agora, vamos bater na tecla. Haverá um sábado em que as unidades estarão abertas, será feita a vacinação em vários pontos. Este sábado será o dia 18 de agosto? Isso. No dia 18 de agosto, todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas, né? Então, as pessoas que têm essa dificuldade, que a gente sabe, né? A gente já tem discutido isso também na secretaria, como que a gente pode melhorar esse acesso às salas de vacina. Então, a gente vai ter esse sábado, que vai estar o dia todo funcionando as unidades, fazendo exclusivamente a vacina. E a gente observa que através do WhatsApp, através de redes sociais, muita gente difunde aí algumas informações com argumentos contrários à vacina, alegando que vacina aumenta o risco aí de que a criança venha se tornar autista. Uhum. Várias argumentações que em outros países já provocaram estragos no sentido de diminuir a cobertura, né, de vacinação. O que é que pode ser dito, né, aos pais, aos familiares que estão nos ouvindo, quanto à própria segurança das vacinas e a validade mesmo, a veracidade dessas informações? Então, as vacinas, elas são muito seguras, né? Para ser lançada uma vacina, tem um estudo aí de mais de 20 anos, né? Então, quando ela é lançada no mercado, a gente ainda continua fazendo uma vigilância dos eventos, né? Para ver se tem alguma coisa que durante o estudo não apareceu. Então, assim, são vacinas seguras. A gente já conseguiu eliminar a polio, né? A gente tinha recebido agora o certificado de eliminação do sarampo, mas com esses surtos, a gente vai ver como que vai ficar. Mas assim, os pais, eles não pode ser que essas pessoas não viram o que foi o sarampo, as sequelas de poliomielite, né? Então, é muito importante vacinar seu filho para estar prevenindo. Essa questão do autismo, ela já foi discutida, né? Esse profissional que fez esse artigo, até ele perdeu a licença dele, médica, porque não tinha nenhuma comprovação, né? Foi um caso escandaloso até, né? E isso prejudicou muito, talvez, mas a gente não vê isso na prática, a gente vê que as vacinas são seguras, a gente tem muito pouco evento adverso, a maioria são leves. Então, assim, é muito importante, né, vacinar, porque se seu filho pega uma doença dessa, ele tem o sarampo, o risco até de óbito, né, a polio deixa muitas sequelas, então é importante que seu filho esteja protegido. E você protegendo seu filho, você protege toda uma comunidade também, né, as outras pessoas também. Exatamente. Porque diminui aquele espaço para propagação da doença. Isso, a gente diminui as pessoas que são suscetíveis a ter a doença, né? Portanto, mais uma campanha de vacinação agora, neste mês de agosto, né, contra o sarampo, contra a poliomielite. Poliomielite, para a gente falar, é a paralisia infantil, isso, né? Isso, isso. É, antes a gente ainda tem, né, a gente faz a gotinha, só que agora no calendário, aos 2, 4 e 6 meses, a criança toma a vacina injetável da poliomielite, que a gente fala que é a VIP. E ela tem mais 2 reforços depois, com 15 meses e 4 anos, que é a gotinha. Durante a campanha, a gente vai estar fazendo a gotinha indiscriminado, né, para todas as crianças, e a vacina da tríplice viral, que é injetável também. E ao longo do período aí da vacinação, a gente estará aqui periodicamente lembrando os nossos ouvintes sobre essa questão, para que as metas realmente sejam atingidas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Meta é 95%, né? Isso, a gente tem uma população de 15.700 crianças nessa faixa etária, e a gente pretende atingir 95% dessa população, pelo menos. E vale aí fazer a parte, né? Cada um de nós aí fazer a sua parte também neste processo. Agradeço aqui a Adriana Izuca, ela que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e informações aos nossos ouvintes. Obrigada pelo convite.